Conversas em Rede. Saiba agora os nós que unem esta rede. Com Armando Melo. Sou Armando Melo, estou com as Conversas em Rede através da Rádio Borova em 100.2, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Hoje temos connosco o Diácono Francisco da Unidade Pastoral, responsável pelo acompanhamento às 9 paróquias de Oliveira do Hospital, Bobadela, Ervedal, Lagares, Lagiosa, Lagos, Moruge, Seixo e Travanca. Vamos falar da resignação de Bento XVI. É o primeiro encontro que tenho com Francisco depois do anúncio da resignação de Bento XVI. Conversaremos também sobre a Santa Missa, ideia de protagonismo, criatividade e até espetacularização em muitas Eucaristias, contrastando com a falta de silêncio que pretende o Ministério da Igreja. Analisaremos a localização de muitos sacrários que, em vez de ocuparem a parte central, são empurrados para capelas laterais. Abordaremos o manual que a Congregação para o Culto Divino e Disciplina dos Sacramentos está a preparar para ajudar os sacerdotes a celebrar devidamente a Santa Missa e para que os fiéis participem dela com mais proveito. Tenho também comigo dois jovens do projeto Missão País 2013. Vamos também conversar com eles um bocadinho depois ao longo deste programa. Bom dia a todos e obrigado por terem aceitado este meu convite. Um cumprimento especial para todos os que nos escutam. Francisco, como habitualmente, vou-lhe colocar a primeira questão. E a primeira questão tem a ver com o que acabei agora de referir. Portanto, Bento XVI ainda não resignou, mas já nos deu conhecimento de que o fará a partir do dia 28 deste mês. Francisco, ficou surpreendido com este anúncio da resignação? Bom dia, Armando. Bom dia, caros jovens que aqui estão, ouvintes. Uma boa quaresma para todos. Estamos já no início desta quaresma de 2013. Quaresma que, se motivos não nos faltassem para a nossa conversão pessoal, para a penitência e oração mais cuidada, para nos prepararmos para o mistério da Páscoa do Senhor, se motivos não faltassem, temos mais este. Suplicar do coração de Deus o envio de um pastor que apascente a Igreja de Deus com sabedoria e prudência. A notícia surpreendeu-nos a todos, bem entendido. Penso que as melhores palavras que expressam essa realidade são aquelas do cardeal decano do Colégio dos Cardeais, o cardeal Ângelo Sodano, que nos instantes subsequentes ao anúncio da resignação, na segunda-feira, dia 11 de fevereiro, dia Nosso Senhor de Lourdes, disse que, santidade, esta notícia é como um raio no meio de uma manhã serena. E a verdade é essa mesmo. Não obstante o Papa ter dado claros sinais, e nós agora conseguimos entender claros sinais de que pensaria em resignar, esta notícia surpreende-nos a todos e deixa-nos num misto de profundo respeito pela atitude de Bento XVI, de profunda admiração, porque ela expressa uma humildade, uma coragem, uma liberdade interior que nos deixam esmagados, e ao mesmo tempo numa atitude de tristeza, de dor por ver resignar um Papa que nos habituámos a amar, que tanto e de forma tão decisiva marcou a história da Igreja, um Papa de que, à partida, em 2005, confesso, pouco esperaríamos, porque seria um pontificado de transição. E o que aconteceu nestes 8 anos foi, de facto, uma viagem maravilhosa, em que o Santo Padre soube dar um testemunho belíssimo de um simples e humilde trabalhador da Vinha do Senhor, como ele se apresentou no dia 19 de abril de 2005, na Lógia de São Pedro, a sua primeira mensagem ao mundo. Francisco, eu não quis interromper, mas fiquei com a ideia, pelo que acaba de referir, que ele já teria dado uma perspectiva, se é que posso utilizar este termo, de que tanto teria vontade de resignar-se. É assim ou não? É. Há um conjunto de sinais que, agora lidos, nós poderemos considerar que esta já era uma questão que passava no coração do Santo Padre. Em 2008, o Papa visitou L'Aquila, depois daquele terremoto que destruiu a cidade italiana e aquela zona da Úmbria. E o Papa, ao visitar a catedral, que tinha parcialmente sido destruída, deteve-se em oração junto das relíquias do Papa Celestino V, entretanto já canonizado, o São Celestino V, que no século XIII foi um Papa que resignou. Eleito ao Sólio Pontifício, com muita dificuldade aceitou, ele era um monge, alguém dedicado à oração, e reconhecendo a sua incapacidade para governar a barca de Pedro, preferiu resignar e recolher-se a um mosteiro em oração. E o Papa Bento XVI copiosamente elogiou esta atitude, e num sinal que agora consideramos simbólico e profético, entregou o seu pálio papal sobre, depois do seu pálio papal, sobre as relíquias do Papa São Celestino V. Sabemos também que em 2011, a memória não me falha, quando Peter Zeewald fez aquela entrevista A Luz do Mundo, que saiu, o Papa Bento XVI foi questionado por este jornalista alemão, que lhe perguntou a santidade, um Papa pode renunciar? E Bento XVI disse que sim, o direito canónico a isso assiste. Pode um Papa renunciar, tendo em conta três condições: plena liberdade para o fazer, um anúncio público dessa resignação, e ainda a resignação não pode ser aceita por ninguém, ou seja, é um ato papal puro, que vem diretamente de si. Ora, o Papa Bento XVI, nessa altura, disse que sim, pode resignar. E quando Peter Zeewald lhe questiona, então, e santidade, e o senhor poderia, em que condições, resignar? E ele diz, se eu sentir que me faltam as forças anímicas, físicas, psicológicas, julgo que é melhor um Papa resignar, porque a missão, o encargo, a tarefa do Ministério Petrino é de tal ordem grandiosa e exigente e responsabilizante que, se eu não tiver condições físicas e anímicas, poderei resignar. Ora, estes são os sinais que o Papa deu desta mesma realidade. E depois há outros sinais que agora vão-se sabendo, nomeadamente esta decisão, tudo indica que já estava tomada em 2003, em março, em 2 de março de 2012, melhor dizendo, no ano passado, depois da visita a Cuba e ao México, o Papa terá começado a preparar o tempo para se resignar. Ele queria fazê-lo já antes, mas nós não nos podemos esquecer que, entretanto, houve este escândalo do VatiLeaks, dos documentos que foram filtrados e publicados. E como o Papa já havia dito também antes, na Luz do Mundo, não é legítimo um Papa resignar quando a barca está em tempestade. Então ele procurou, o Santo Padre, criar um clima de paz na Igreja, depois do escândalo que já terminou, e agora apresentar a sua renúncia, conforme ele disse, consciente da gravidade, da seriedade do ato que assumiu. Francisco, pronto, eu tenho pensado também, até porque não me passava pela cabeça, pelo menos a mim, que isto viesse a acontecer. Agora, uma coisa, eu estou seguro, isto não são atos irrefletidos nem precipitados. Sem dúvida. Eu tenho a sorte de conhecer um ser amigo do português, provavelmente mais próximo do Papa Bento XVI, de língua portuguesa e de nacionalidade portuguesa. O chefe de protocolo do Vaticano é luso-canadiano. Bem entendido, os pais são açorianos, mas ele viveu e nasceu já no Canadá, apesar de ter a dupla nacionalidade. E horas depois, portanto, o anúncio foi às 11 da manhã, eu à 1 da tarde liguei para o Monsenhor José Evelino Bettencourt, que tem essa responsabilidade, e ele estava na sala do consistório quando a notícia se espalhou, e é um homem que diariamente convive, faz parte da chamada família pontifícia, com um conjunto de 30 pessoas que estão ali mais diretamente ligadas ao Palácio Apostólico e à vida do Papa. E o Monsenhor José Avelino Bettencourt, quando eu lhe disse, Senhor Padre, pacifique o coração, tente-me ajudar a compreender o que se está a passar, o Monsenhor José Avelino Bettencourt dizia-me de uma forma muito lúcida e calma: o Papa Bento XVI é um homem de profunda oração. é um místico. E se ele tomou esta decisão, o Espírito Santo não deixou de o iluminar como iluminou ao longo de todo o seu pontificado. Portanto, o que ele está a fazer na sua humildade, na sua liberdade interior, é uma resposta ao convite de Deus. Portanto, não é uma decisão nem refletida, nem egoísta, como alguns poderão considerar, numa comparação fácil com o pontificado de João Paulo II, que aguentou até ao fim, e Bento XVI estaria a esquivar-se a essa realidade. Nada disso. Nada disso. É um ato de profundo amor à Igreja. Ele ama a Igreja de Deus acima de tudo. E por isso, sabendo que a Igreja neste momento, dados os desafios do mundo contemporâneo, precisa de alguém de renovado vigor psíquico e físico, ele sente que não tem capacidade para isso e que servirá melhor a Igreja na clausura de um mosteiro, em oração, suplicando pelo próximo Papa e suplicando pelos destinos da Igreja. Não obstante, isto faz-nos pensar, não é? Ainda estes dias, na Quaresma, refletia e meditava esta realidade. Que mundo é este? Que mundo é este? E que Igreja somos nós que, no meio da tempestade, pelo nosso fraco testemunho, pelo nosso fraco exemplo, pela nossa rebeldia interna, fazemos com que seja tão humanamente exigente guiar a barca de Pedro. Ou seja, isto não nos deixa também de nos comprometer a nós, porque se o Papa não tem forças para guiar a barca, é porque o mar, que é o mundo, está numa convulsão tremenda e provavelmente a tripulação da barca também não está a ajudar nada. Não é? E portanto esta renúncia do Papa é um desafio também a nós. Que mundo é este e que a tripulação é esta da barca de Pedro que não soube ajudar e fazer o possível para que o Santo Padre não tivesse que chegar a esta conclusão? Isto também nos compromete, esta resignação, e nos faz pensar. Daí a tristeza e a perplexidade que também sentimos no coração. Não é? Por um lado, um profundo respeito por esta liberdade, por este desapego, não é? Deve ser nada fácil ele ter chegado a esta conclusão. Por outro lado, um profundo comprometimento. Quer dizer, eu também posso ter colaborado pela minha falta de testemunho cristão, por ter compactuado com esta tribulação no mundo, para que este destino, este desfecho chegasse. E agora é o tempo de rezar, é o que o Papa diz. Eu acho que é tão significativo que o Papa tenha feito isto em plena Quaresma. Eu já pensei de tudo, já achei que é o tempo menos oportuno, mas ao mesmo tempo também já começo a pensar que é o tempo mais oportuno. Porque o Papa quis fazer a sua última celebração pública em quarta-feira de cinzas. O dia litúrgico mais penitencial, mais tristonho, diríamos assim. Como que o Papa a dizer-nos que a partir de agora a sua vida será esta, de penitência e de oração pela santificação da Igreja. Na quarta-feira de cinzas os cardeais elogiaram, através da boca do cardeal Bertone, secretário de Estado, e uma afluência imensa na Basílica de São Pedro, por longos minutos, aplaudiu no final da celebração da missa de cinzas, a Bento XVI. E o Papa, com uma cara profunda, séria, correu o mundo, acolheu aquele convite e quando viu que estava a ser demasiado prolongado, tem para mim as suas únicas palavras espontâneas da celebração, porque sabemos que todos os textos são lidos, que de alguma forma dizem bem o que é Bento XVI. Obrigado, voltemos à oração. Obrigado, voltemos à oração. Ou seja, tudo na vida do Papa Bento XVI é isto. Um mistério de escondimento, de nada para si, tudo para Deus. Tudo conduzido ao coração de Deus. Este foi, penso que, o maior legado, o maior testamento que Bento XVI nos ensinou. Eu há bocadinho, quando colocava a questão, pronto, tinha a ver com, e dizia que isto não é um ato irrefletido, nem precipitado, porque, portanto, nós sabemos que o Papa faz, e muitos fazem, infelizmente, oração mental. Este assunto foi de certeza objeto da conversa com Deus e, portanto, ele entendeu que esta era, de facto, a vontade do Espírito Santo e, por isso, tudo bem, como diz o Francisco. inspirados na palavra de Jesus, ousamos proclamar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita vossa vontade, assim na terra como no céu. Seja feita vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai-nos as nossas ofensas, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tiver ofendido. E não nos deixeis cair, com as conversas em rede, através da Rádio Boa Nova, em 100.2, ou através da radiobonova.com, ou domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Neste momento conversamos com o Diácono Francisco, da Unidade Pastoral, responsável pelo acompanhamento das 9 paróquias de Oliveira do Hospital, Bobadela, Ervedal, Lagares, Lagiosa, Lagos, Moruge, Seixo e Travanca. Estamos a falar da resignação de Bento XVI e também temos como objetivo falar um pouco sobre a Santa Missa e a ânsia de protagonismo que muitas vezes aparece com a criatividade e a espetacularização em muitas Eucaristias, contrastando com a falta de silêncio que pretende o Magistério da Igreja. Analisaremos, se o tempo nos permitir, a localização de muitos sacrários que, em vez de serem ocupados, em vez de estarem colocados na parte central das igrejas, são empurrados para capelas laterais. Gostaria, não sei se o tempo também vai permitir, de abordar um manual que a Congregação para o Culto Divino e Disciplina dos Sacramentos está a preparar para que os sacerdotes celebrem melhor e para que os leigos tirem mais proveito. Temos também connosco hoje dois jovens que daqui a pouco conversarão um pouquinho connosco, que fazem parte da Missão País de 2013, um projeto que tem 10 anos, que tem a ver com jovens universitários que durante as férias fazem voluntariado e apostolado. Mas, entretanto, eu ainda queria continuar aqui mais um pouquinho a conversa com o Francisco acerca de Bento XVI. Francisco, Bento XVI, a partir do dia 28 de fevereiro, que é quando vai resignar, ele vai deixar de se chamar Papa, é assim ou não? É uma incógnita. Na hora, no momento em que estamos a celebrar, no momento em que estamos a gravar este programa, eu não lhe conseguirei responder. O próprio Padre Frederico Lombardi, responsável, porta-voz do Vaticano, tem dito que estas são questões que estão a ser analisadas. Porque é na história recente, a última vez que aconteceu tal caso foi há 600 anos, na história recente não há legislação sobre o assunto. Portanto, questões como o título que Bento XVI vai tomar não está, para já, na hora que estamos a gravar este programa, não está definido. Fala-se já que não será, como alguns disseram, voltará a ser cardeal e perderá toda a dignidade de pontífice. Essa hipótese foi arredada. está-se a estudar, segundo as informações do porta-voz do Vaticano, a possibilidade de ser bispo emérito de Roma. Como temos os de resto nas dioceses comuns, todas as dioceses, é comum haver, se à hora da sede vacante, a sede vacante não foi por morte do anterior prelado, é comum, como por exemplo na nossa diocese de Coimbra, tivemos o senhor Dom Virgílio, o bispo titular, e até há pouco tempo tivemos dois bispos eméritos, o senhor Dom João Alves, que graças a Deus ainda vive, e o senhor Dom Albino, que faleceu de forma repentina. Portanto, é provável que o Papa Bento XVI assuma essa titularidade de bispo emérito de Roma. Mas, como disse, toda esta informação é passível de ser confirmada ainda futuramente. Pois outras questões, como o nome, se voltará ao nome de batismo ou se permanecerá com o nome da eleição papal, a forma, até os jornalistas perguntaram como se vai vestir, a cor da sua batina, todas essas questões ainda não sabem. Sabe-se sim já que o anel de pescador será destruído. Portanto, às 20 horas do dia 28, quando a sede apostólica ficar vacante, vazia, termina esse pontificado e dá-se início a todas as fórmulas previstas pela lei canónica para a eleição do novo pontífice, do qual se prevê que se feche o apartamento papal, lacre o apartamento papal. O cardeal camarlengo, que é o cardeal Tarcísio Bertone, tem que fechar o apartamento e torná-lo interdito, o apartamento do Santo Padre. Segundo lugar, tem que destruir o anel do pescador, o símbolo do papado. Ele é destruído com um martelo próprio de prata, que é guardado no Vaticano para o efeito, e esse anel será derretido para se fazer o anel do próximo pontífice. Portanto, com esse gesto, dá-se término ao pontificado. Depois sabemos que Bento XVI, numa primeira fase, irá viver para Castel Gandolfo, a residência de verão do Santo Padre, a 20 km de Roma, e quando terminarem as obras que ele mesmo mandou fazer no mosteiro Mater Ecclesiae, que o Papa João Paulo II tinha criado nos Jardins do Vaticano em 92, para ter uma comunidade religiosa que rezasse pelas intenções do Santo Padre e pelo Ministério de Pedro, quando as obras desse mosteiro terminarem, obras de alargamento, o Papa Bento XVI irá residir aí e se dedicará a uma vida de silêncio e de oração, não sendo neste momento prováveis aparições públicas nem discursos. Portanto, ficará numa vida de silêncio e de recolhimento. Muito bem, pronto, neste momento, e pelo que o Francisco acabou de dizer na primeira parte deste programa, há que haver serenidade, há que haver oração. Muita oração. Estamos na quaresma, que os nossos mortificações, o nosso jejum, a nossa penitência, a nossa oração, as nossas obras de caridade, possam todas ser oferecidas por esta intenção. Que Deus nos conceda um pastor bom. Sabemos que o conclave deverá começar, entretanto, entre 15 e 20 de março, e, portanto, nessa altura teremos novo Papa. Depois daí será decidida a tomada, o início do Ministério Petrino. Portanto, temos que rezar, tanto por Bento XVI, nesta hora em que se despede de nós, como pelo futuro pastor, que o Senhor inspire o coração dos nossos cardeais, dos 117 cardeais eleitores, para que façam uma escolha boa, uma escolha iluminada por Deus, que sejam fiéis àquilo que Deus com certeza lhes quererá inspirar. O próximo pastor, agora começa a haver muita especulação. Uns falam que devia ser mais novo, outros dizem que pode não ser do continente europeu. Pronto, cada um vai dizendo o que bem entende. E nós vamos dizendo que o melhor é rezar para que se faça à vontade de Deus. Pois, esse é o melhor. Francisco, o pontificado de Bento XVI, será que foi mais difícil do que o de João Paulo II? Bem, eu já nasci no pontificado de João Paulo II, não é? Portanto, quando eu nasci, João Paulo II era Papa há 8 anos, ou 7. portanto, não sei avaliar, sobretudo não consigo avaliar aqueles momentos iniciais, quer dizer, em 81 dão-lhe um tiro, portanto, não se pode dizer que seja, tenha sido um pontificado brando, bem pelo contrário, pontificado exigentíssimo. Nós lemos a biografia de João Paulo II e ele está no céu, é beato, beatificado, e vemos que o Papa João Paulo II é o modelo de tudo. De coragem evangélica, de amor à Igreja, um modelo de oração. Ele era um místico, não é? Passava horas por dia a rezar, confessava semanalmente, fazia de mortificações, dormia no chão na quaresma, fazia de 30 por uma linha para se santificar. E santificou-se, combateu o bom combate da fé, guiou a Igreja de forma maravilhosa. E é um Papa que a todos nos deixa profundamente comovidos pelo seu testemunho e a parte final do pontificado. Eu já tinha mais consciência das coisas, a parte final do seu pontificado é impossível não nos ter tocado. Bento XVI, pessoalmente, influenciou muito, porque acompanhou-me quando eu estava no início do seminário, e portanto a figura do Papa Bento XVI, humanamente tão nos antípodas de João Paulo II, mas do ponto de vista espiritual tão profundo quanto João Paulo II, do ponto de vista do amor à Igreja, o mesmo amor, com intuições fenomenais. Não nos podemos esquecer que Bento XVI entrará para a história como provavelmente o Papa mais sábio que nós tivemos. Não é? Nunca em 2000 anos de história da Igreja tivemos um pastor assim. Não é? Bento XVI é um homem de uma sabedoria tremenda. Francisco, está a entrar para um campo interessante. Eu tencionava a perguntar-lhe, e faço já, o que é que mais o impressionou no pontificado de Bento XVI? Olha, impressionou-me no pontificado de Bento XVI a profunda reverência e centralidade de Deus. Ou seja, Bento XVI não queria nada para ele. Aquilo que há pouco dizia, que estas únicas palavras espontâneas que ele teve na última missa que celebrou, obrigado, retomemos a oração, isto de alguma forma exprime bem aquilo que é o Papa. O Papa não quer protagonismo. Este homem deu testemunho da verdade de uma forma absolutamente corajosa. Nós não nos podemos esquecer que Bento XVI teve, nestes 8 anos de pontificado, de meio e meio ano teve uma polémica. De meio a meio ano, nós vimos Bento XVI a abrir nos telejornais, pedofilia, a questão dos muçulmanos, não sei se nos lembramos há tempos, a questão do combate à SIDA em África, quando foi à África, a questão do fim do mundo quando veio a Portugal, e ainda o rescaldo da pedofilia quando veio a Portugal. Tudo, todo o pontificado de Bento, esta questão agora dos escândalos dos documentos filtrados. Todo o pontificado de Bento XVI, não há meio ano em que a comunicação social e o mundo lhe tenham dado tréguas. Portanto, foi sempre num correrio de polémicas, de desgraças. E Bento XVI podia ter optado por uma forma muito diplomática, e conselhos a isso não lhe faltaram, de calar, de não ser polémico, não dizer a verdade toda. Podia ter ficado mais aquém do que ir mais além. Mas ele é um homem de verdade. O lema dele é esse, cooperatoris veritatis, cooperador da verdade. E por isso, Bento XVI o que fez foi, deu testemunho da verdade e assumiu esse testemunho ao ponto de fazer aquilo que hoje chamam o martírio branco. Bento XVI não derramou sangue, mas foi martirizado pela comunicação social, martirizado até por vozes interiores dentro da Igreja que não o compreendiam e que não o aceitavam. E sofreu tudo isto. Ele é de uma humildade extraordinária. E por isso pode impressionar, não é? Sem dúvida. Pelo céu as cavalitas, escondi nos teus caracóis a estrela mais bonita que eu já vi. Eu cresci com um encanto de ser caçador de sóis. Eu já corri tanto, tanto para ti. Fui um príncipe encantado, montado nos teus joelhos, o eterno enamorado a valer. Lancelote de algibeira, mas seguimos teus conselhos para voltar à tua beira e ser o que eu quiser. Os olhos foram esperança, os meus olhos girassóis. Fomos onde a vista alcança da nossa janela. Já deixei de ser criança e tu dormes à lareira. Ainda sinto a minha estrela nos teus caracóis. Deixei de ser criança e tu dormes à lareira. Ainda sinto a minha estrela nos teus caracóis. Os teus olhos foram esperança, os meus olhos girassóis. Fomos onde viste deixei de ser criança e tu dormes à lareira. Ainda sinto a minha estrela nos teus caracóis. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Bonova em 100.2 ou através da radiobonova.com ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Neste momento conversamos com o Diácono Francisco da Unidade Pastoral, responsável pelo acompanhamento às 9 paróquias de Oliver do Hospital, Bobadela, Herdal, Lagares, Lagiosa, Lagos, Maruge, Seixo e Travanca. Temos estado a conversar sobre a resignação anunciada de Bento XVI. Estava previsto, e já o anunciámos, que falaríamos também sobre alguns assuntos da missa, em que muitas vezes há sede, ânsia de protagonismo e criatividade, contrastando com o que o magistério da Igreja diz, que deve haver mais silêncio para se aprofundar mais. Agora, temos aqui também como dois convidados, vamos conversar um bocadinho com eles, que são, portanto, a Leonor e o André. Fazem parte da Missão País 2013. É um projeto que tem 10 anos, mas eu vou pedir à Leonor para ela nos falar disso, porque também sei muito pouco acerca desse assunto. Ó Leonor, diga-nos lá, por favor, então, o que é a Missão País 2013, faça-nos um historial para ficarmos a saber mais alguma coisa, está bem? Sim. Desde já, muito bom dia. Vou explicar um bocadinho o projeto da Missão País. A Missão País nasceu há 10 anos, celebra este em 2013, 10 anos. Nasceu na Universidade Nova de Lisboa, um grupo de jovens que decidiram dar a semana entre o primeiro e o segundo semestre da universidade, em que terminavam os exames do primeiro semestre, dar essa semana que de férias a pessoas de Portugal que precisassem deles, que precisassem da sua companhia e também para crescer um pouco interiormente. Por isso é um bocadinho a ir viver para o interior de Portugal aquilo que os apóstolos, o testemunho dos apóstolos, viver em comunidade e também transmitir a fé e transmitir toda a mensagem de Deus que tem crescido. Leonor, desculpe lá, eu interrompê-la, mas o que vocês estão a fazer será um pouco o que faziam os vossos colegas, estudantes, universitários espanhóis, que há muitos anos, se calhar há mais de 20 anos, eles vinham para Portugal e faziam muito voluntariado. Eu estou a pensar que eles iam para o Centro de Ciências Profundos de Fátima, passavam lá, creio que 2 semanas, e, portanto, e todos os anos eles vinham. Eu não sei se é a Leonor, se é o André que quer responder isso, mas pronto, de qualquer modo, não há problema, o André ou a Leonor, é um assunto para os dois, cada um está à vontade, portanto podem dizer o que bem entenderem, está bem? Eu não tenho muito conhecimento do grupo de jovens espanhóis que vinham a Portugal, mas sim, já fomos comparados, sei disso. Talvez seja um trabalho parecido, mas ao mesmo tempo também é um pouco diferente. O Padre Gonçalo, que é quem nos está a acompanhar, comparou mais a uma missão que já existia há bastantes anos, que é a Missão Popular, que também iam para... também iam transmitir toda a fé às pessoas em missão por Portugal. Talvez seja mais parecido aqui com estes grupos e baseado nestes grupos. Não sei se também foram basear este projeto no espanhóis, no grupo de espanhóis que vinham para Portugal, mas eu acho que vai tudo crescendo a pouco e pouco, e originalidade também é um bocadinho complicado hoje em dia ir-se buscar originalidade. André, vocês estão neste momento na paróquia de Oliveira do Hospital. Na paróquia de Oliveira do Hospital, na unidade pastoral, porque no fundo, se calhar, acabam por fazer toda a unidade. Vocês fazem, se não. Qual é o vosso trabalho aqui? Muito bom dia a todos. Bom dia, Armando. Bom dia, caros ouvintes. Esta é a minha estreia na rádio. Peço desde já desculpa se gaguejar, ou peço desculpa por algum jeito meio atabalhoado. O que é ser missionário? Julgo que é uma pergunta difícil de responder, mas no fundo acho que sermos missionários é sermos as mãos de Deus, levarmos Deus aos outros. E levar Deus é levar amor, levar sorriso, levar alegria. Sermos não os melhores do mundo, mas sermos os melhores para o mundo. Nós somos estudantes de Coimbra, viemos aqui a viver do hospital e... Quais são os centros aqui em Oliveira do Hospital onde fazemos voluntariado? São a Fundação, o Lar dos Idosos, portanto o Centro de Dia, a Casa da Obra, e estivemos ao longo desta semana a preparar um teatro para ser apresentado hoje à noite a toda a comunidade. E vai ser apresentado aonde, Francisco? Vai ser apresentado na Casa da Cultura. Deixamos desde já o convite a todos os ouvintes que queiram aparecer. É gratuito. Será às 9h30 da noite. Pronto, fomos divididos em grupos de trabalho e uns foram trabalhar mais com idosos, outros foram trabalhar mais com crianças, outros ficaram responsáveis pelo teatro, um teatro que tem como mote a vida cristã e a frase que define as missões deste ano, a tua fé te salvou. E são experiências diferentes, mas todos acabamos por rodar um pouco de experiência, de uma experiência para outra. Eu, por exemplo, estou no grupo da Fundação, trabalhei com idosos, mas também tive um tempinho com os miúdos da creche. Acho que são experiências bastante gratificantes e era importante nós missionários sermos coerentes e após esta semana continuamos a ser missionários da mesma maneira no nosso dia-a-dia, tornarmos-nos úteis também no nosso dia-a-dia enquanto estudantes universitários. Quando falou na Fundação Aurélio Amaro Diniz. Exatamente, exatamente. Francisco, desculpa lá, André, eu já estou a chamá-lo Francisco e isto vai ser muito complicado porque dentro de pouco tempo temos aí a Páscoa e depois isto vai ser terrível. Olha, uma coisa, eu há uma semana neste programa tive aqui uma senhora que falou de voluntariado e eu acabei por referir isso, ainda que de uma forma lacónica, mas eu há anos já não sei se ouvi, se li algo parecido com isto. E volto aos espanhóis. Parece que tenho uma predileção por eles. Portanto, eles... O que é que faziam? Portanto, jovens na vossa idade, eles faziam dois tipos de grupos. Havia aquele grupo que faziam, se calhar, um pouco o que vocês estão a fazer, que é servir os outros, dar-se um pouco aos outros, e eles sentiam-se felizes com a vida. E havia outro grupo que achavam que isso não tinha nenhum interesse e que eles deviam gozar a vida no imediato. E depois fazem estatísticas e chega-se à conclusão, ao fim de alguns anos, aquele grupo que se dá, que é o vosso caso, sente-se feliz e acha que este mundo, portanto, é maravilhoso. No outro grupo havia muito mais suicídios porque eles entendiam que a vida não tinha interesse. Quer dizer, eles tinham aproveitado o que não prestava no imediato e depois sentiam-se frustrados. Portanto, eu felicito-os realmente por este trabalho. Quero também dizer que nós, missionários... somos coordenados, digamos assim, de um conjunto de chefes de missão. E a Leonor é uma chefe de missão. E o trabalho deles é ligeiramente diferente do nosso. Não contactam tanto com as pessoas. E acho que é bom também ouvir o testemunho dos chefes enquanto líderes, enquanto monitores, mentores deste projeto. Vocês foram influenciados por alguém para entrar neste projeto? Como é que foi? Como é que surgiu essa vossa entrada? Todos os santos na Universidade de Coimbra, julgo eu, espero não estar a dizer nenhuma asneira, foram informados através de do software, de uma plataforma chamada InfoStudente, que haveria um projeto de voluntariado a nível nacional, que iria trabalhar com os estudantes de Coimbra, e se ia realizar em Oliveira do Hospital, e inscrever-se-ia quem queria. Muitos de nós, missionários, estamos ligados a centros universitários, a centros de vida cristã, por influência de amigos, por influência de amigos e por influência desses centros. Muitos de nós inscrevemos neste projeto, acho que estamos todos a adorar, está a ser uma experiência extremamente emocionante. E é claro que, como este é o primeiro ano que abre este projeto em Coimbra, houve uma boa adesão, não foram preenchidas todas as vagas, mas contaremos, julgo eu, tu também contas, Leonor, que nos próximos anos este projeto ganha ainda mais força, mais ímpeto. Pelo que eu depreendo, este movimento, se é que lhe posso chamar movimento, esta missão, que este ano é 2013, já havia noutras universidades, parece-me que a Leonor falou nisso. Este projeto já existe há 10 anos, começou na Universidade Nova, foi a primeira universidade que os estudantes da Universidade Nova juntaram-se também a outros estudantes de outras universidades, mas é como se fosse pela Universidade Nova de Lisboa. Depois, no ano a seguir, o testemunho foi tão forte que também, eu não penso, se não querendo errar, mas talvez tenham nascido logo 3 missões, e foi crescendo até chegarmos às 27 missões que existem este ano. Passado 10 anos já existem 27 missões pelo país, espalhadas pelo país, e estávamos à espera de 1000 missionários este ano, mas penso que não chegámos a tal número. Mas já é um número bastante considerável no mundo universitário de hoje. Pronto. Gostaria também só de falar um bocadinho do nosso trabalho quanto comunidade. É importante referir que este projeto está dividido em 3 vertentes muito marcadas, que é o trabalho interior de cada missionário, em primeiro lugar. Depois também o trabalho em comunidade, de missionários só, em que fazemos a oração da manhã todos juntos, e às o horário que temos tido é às 10 da manhã, saímos para o resto da comunidade que nos acolhe para o trabalho, tanto no lar, na fundação, na casa da obra. Hoje começou também um trabalho de dar aulas de moral e também uma catequese ao fim do dia. E depois regressamos, almoçamos todos juntos, tentamos. Depois, a seguir, à tarde, há novamente o trabalho onde estamos dirigidos e ao fim do dia terminamos com uma missa, também em comunidade com a comunidade de Oliveira do Hospital. E à noite recolhemos-nos a casa, outra vez com um grupo de missionários, trabalhar todos os laços que vamos deixar para aqui, deixar aqui criados entre grupo. E depois terminamos com a oração da noite para oferecermos tudo aquilo que nos foi dado ao longo do dia. E depois também há a terceira vertente, que é para a comunidade que nos está a acolher, aquilo que é o nosso trabalho de virmos para cá, de virmos cá, criarmos também um laço e de oferecermos o nosso tempo então à comunidade que nos acolhe, nos têm realmente acolhido muito bem. Não temos nenhuma razão de queixa, só razões para agradecer e tem sido uma semana bastante intensa nesse sentido. Ouvi-me eu subitamente a uma fonte encostado, em tempos que já lá vão, muito bem acompanhado, muito bem acompanhado. Permiti-me que pergunte, ó minha doce donzela, vosso nome que fazeis nesta fonte assim tão bela, nesta fonte assim tão bela. Vocês então, Leonor, que Camões tão bem cantou, é tamanha a formosura que o olho lhe cegou, que o olho lhe cegou. Thank you. trabalho, se moral não há nenhuma, é apenas um achincalho, é apenas um achincalho. Afastar-se essa menina mimada, pouco ingênua e com certeza. Muito e por muitos cantar, muito e por muitos cantar. Eu estava a escutar a Leonor e estava-me a ocorrer, e não tinha acontecido antes, que há uns, não sei, o tempo passa muito depressa, mas talvez há 7 ou 8 anos, apareceu aqui um grupo de cerca de 50 espanholas. Há bocadito falei dos jovens, mas agora volto outra vez às espanholas. Eram só moças. Elas faziam algo parecido com o que vocês estão a fazer, e agora ocorreu-me. Porque eu intermediei esse caso, pediram-me, e eu falei com pessoas amigas que depois forneceram instalações. Elas ficaram em Ceia, numas instalações do centro paroquial, e todos os dias de manhã era um pouco isso. Elas iam à missa de manhã, não sei o que é que faziam antes, mas isso eu percebia-me, porque aí eu já me havia envolvido. E depois aquelas 50 meninas seguiam para vários lares onde faziam algumas atividades durante o dia, acabavam por almoçar lá, e entretanto também davam os passeios. Eu recordo-me que elas foram à Serra, até porque trouxeram um autocarro, ficou aí durante todo o tempo, e acompanhei-as, não muito, porque não era assunto meu, mas numa determinada altura sugeriram-me se eu proporcionaria alguma coisa para elas, para ajudar também nisto, que também eram férias. E recorda-me bem que São Domingos, e aqui faz um bocadinho de publicidade a São Domingos. São Domingos tem ali um rio extraordinário, isto foi no verão, e num determinado dia também se pediu lá aos responsáveis por aquelas instalações, que as facultaram de boa vontade, e fizemos lá uma sardinhada. Levámos, eram muitas, portanto 50, levámos várias caixas de sardinha, e aquilo foi em pleno verão, elas gostavam muito de tomate e saladas, portanto tomaram banho, andaram lá nos barcos, foi um dia também extraordinário, além de outras coisas que elas fizeram. Isto também vos abre perspectivas para um dia vocês, se calhar, saírem do país. E, não sei, brevemente vamos ter as jornadas. Não estão a pensar em ir ao Brasil, ou estão? Eu, sinceramente, não estou. Não é um plano que eu tenha. Eu fui há 2 anos às jornadas a Madrid, e foi uma experiência realmente muito intensa, e foi uma grande experiência. Mas às jornadas Madrid, não, de momento, não vejo forma de ir, uma vez que requer uma deslocação muito grande e é um esforço financeiro também muito, muito grande. E penso que é importante transmitirmos também a alegria que os jovens têm, e quando estão todos juntos é um testemunho muito, muito grande e muito bonito. Penso que todas as pessoas que assistiram de fora aquilo que foi vivido em Madrid devem ter ficado com o coração cheio só de assistir. Nós lá também ficámos com o coração cheio de assistir os outros jovens e de estarmos todos como que a tomar posse de Madrid e a transmitir realmente que Deus é nosso amigo, que Deus está connosco, que não há vergonha nenhuma que os jovens tenham fé hoje em dia. E há uma alegria imensa em transmitir isso. E a alegria vem daí, Leonor. Exatamente. E por isso acho que, mas ir ao Brasil nos momentos que vivemos no nosso país, penso que é bastante exigente. E também podemos estar aqui com eles, como o Papa diz, também a oração, e acho que também é um trabalho que é necessário nestes momentos. Muito bem, eu agradeço-vos o terem estado aqui e ao Francisco o facto de vos terem encaminhado aqui para a Rádio Boa Nova, porque certamente os nossos ouvintes gostam de saber estas coisas e a Rádio Boa Nova tem por obrigação de estar aberta tanto a todas estas iniciativas de bem. Ó Francisco, se eles não tiverem mais nada para dizer, eu tenho 2 minutos para si. 2 minutos, 1 minuto e meio. Mas a Leonor parece que ainda quer dizer mais alguma coisa. Só queria dizer uma coisa que é muito importante, acho eu, que apesar de ser muito pouco tempo aqui, este projeto existe muito para depois nós levarmos este grupo de universitários para, como testemunhas para a universidade. É um fermento, não é? Exatamente. Porque é muito pouco na comunidade que nos envolve. É muito pouco aquilo que podemos dar. É só uma semana, é pouco tempo. Muito bem. André, ficamos... Só deixar uma palavra de agradecimento. Julgo que em nome de todos os missionários da comunidade e também à Rádio Boa Nova. Muito bem. Espero que não seja a última vez. Espero ver-vos cá brevemente. Espero que o Francisco os traga a vocês e a outros e que possamos até fazer aqui um programa. Se calhar vai ser interessante. Francisco, agora já não tenho 1 minuto e meio. Tenho meio minuto, se assim entender. Só para agradecer, Armando, é o testemunho da Leonor e do André. Eu penso que ficámos todos muito admirados, quem ouviu este testemunho de fé. Como nós precisamos na nossa igreja disto, gente nova, que testemunha a alegria da fé, como dizia a Leonor, que não tenha vergonha de testemunhar a sua fé, como dizia o André, que não queiram ser os melhores do mundo, mas os melhores para o mundo. Por isso temos aqui testemunho de gente tocada por Deus, que quer fazer irradiar essa luz de Deus diante de todos. A Missão País é um projeto de 3 anos em cada local, portanto, se Deus quiser, teremos até 2015 aqui a Missão País, nesta altura do ano, e é uma alegria ver estes jovens vestidos com estas t-shirts e as cruzes a andarem pelas nossas ruas e a fazerem testemunho público da sua fé. Eu dou-vos os parabéns e da nossa comunidade, portas sempre abertas. Pois, é um testemunho bonito. Aliás, a Leonor há pouco dizia que esta alegria, esta felicidade toca e toca, e de facto assim é. Aos nossos ouvintes pedimos desculpa porque ensinávamos a falar sobre a Santa Missa, mas pronto, fica para outro dia, é assunto que é sempre atual, e esta oportunidade de falar um pouco com estes jovens também nem sempre se tem, por isso ficará para outro dia. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo. Até 2 dias, à mesma hora, se Deus quiser.